Amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 19 anos da divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos, estamos estudando vários livros e um dos livros que lemos todos os domingos é o livro O Consolador, escrito pela mediunidade de Chico Xavier e o espírito Emmanuel, escrevendo todas as respostas. Foi uma seleção de perguntas e nessas perguntas o Emmanuel, a cada sessão, respondia uma, duas perguntas. E hoje selecionamos uma pergunta que julgamos interessante para o dia de hoje, que é a questão 153, em que pergunta-se a Emmanuel... Lembrando-se da questão do livro O Consolador, não é a questão do livro dos Espíritos. O livro O Consolador, é verdade, o livro O Consolador. Questão 153. Se a hora da morte não houver chegado, poderá o homem perecer sob os perigos que o ameacem? Resposta de Emmanuel. Nos aspectos externos da vida, e desde que o espírito encarnado proceda de conformidade com os ditames da consciência retilínea e do coração bem intencionado, sem a imponderação dos precipitados e sem o egoísmo dos ambiciosos, toda e qualquer defesa do homem reside em Deus. Essa é uma resposta que devemos ler mais de uma vez, porque aqui estão embutidos alguns conceitos da providência divina, que é um assunto que eu tenho me debruçado um pouco, entendendo como funciona, como se organiza, como se harmonizam as leis, de tal forma que todos nós recebemos o que semeamos e vivemos aquilo que somos no íntimo da consciência. Deixa claro, Emmanuel, que Deus sempre nos ampara, mas não pode impedir o nosso livre-arbítrio. Não que não pode impedir, ele não impede o nosso livre-arbítrio, e nós colhemos aquilo que semeamos. Então, se você estiver no caminho certo, com um pensamento reto, voltado para o bem, você será amparado pela força divina. Mas se você começar a sair do comportamento adequado, você vai viver aquilo que você semeou. Com outros imponderáveis aí que ele menciona. Sim, né? Imponderáveis. Exatamente, porque existe, por exemplo, numa sociedade como nós estamos envolvidos, né? Com essa marginalidade, com essa criminalidade. Ninguém está isento de um incidente desse. Né? O que descarta o destino, né? Exatamente. Agora, por exemplo, eu penso assim, um pensamento meu que eu acho que faz sentido. Se a sua existência ela está programada para interferir no destino da humanidade, esse imponderável é tirado fora. Entendeu? Que aí entra a questão do seu livre-arbítrio até o ponto onde aquilo vai modificar os planos de Deus. Né? Nossa, entendeu? Então, vamos imaginar que a minha vida esteja programada para terminar o meu projeto particular de vida. Né? Então, esse projeto particular de vida não vai alterar nada com relação à humanidade. Eu vou viver mais 20, 30 anos e... Agora, se a minha vida estiver implicando no projeto de vida do Brasil, né? Quer dizer, se Deus tem planos para que aconteça alguma coisa onde eu vou ter interferência numa coletividade enorme, aí então a interferência é outra. A interferência é outra, sem entendeu? Dúvida. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 29 de abril, uma linda manhã do outono brasileiro, em Santa Bárbara do Oeste, Rádio Brasil. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil, 3463-5068, 3463-5255. Hoje temos a Inês nos assessorando, liguem, questionem, façam perguntas. É a maneira que temos de interagir com todos vocês que nos ouvem e sempre agradecemos essa audiência que cada vez cresce e nos motiva a continuar a nossa tarefa. Muito bem, meus amigos, como exercício de reflexão, já que hoje abordaremos assuntos sempre ligados à ciência, por isso que eu trouxe aquele do Emmanuel inicialmente, hoje eu abro com um pequeno tópico do livro Emmanuel, é o quinto livro do Chico Xavier, psicografado no ano de 1937, no seu capítulo 13, em que o Emmanuel coloca as investigações da ciência. E trago aqui uma pequena leitura para as nossas reflexões. Escreve o bondoso guia. Não é condenável, sob o ponto de vista do bom senso, sem quaisquer dogmatismos intransigentes, a dúvida que levou a ciência da vossa época a se recolher nas realidades positivas. É claro que, segundo a opinião religiosa, o materialismo é pernicioso, debaixo de todas as modalidades em que se nos apresente, mas é necessário vos convencerdes de que em qualquer circunstância predomina sempre a lei do progresso. O ateísmo reinante deriva dos abusos dogmáticos que a intransigência de alguns sistemas tem pretendido impor à consciência humana, livre em suas íntimas expansões. Todavia, na certeza absoluta da evolução que se realiza, através de todos os óbices interpostos no seu caminho, pela ignorância e pela má-fé, eis que, na atualidade, a própria dúvida serve de base ao monumento da fé raciocinada no futuro. O Emmanuel faz essa observação de maneira muito clara e trazendo-nos reflexões que devemos usar para o resto da vida. Entre eles, ele cita que a ciência acabou, de uma certa forma, se protegendo debaixo das asas da verdade positiva, das realidades positivas, até porque havia um dogmatismo intransigente das religiões e ficou difícil as duas conviverem. As religiões ficaram subordinadas a uma intransigência dogmática e a ciência ficou subordinada ou enclausurada nas realidades positivas. Hoje, com os avanços de ambos os lados, da ciência admitindo algo mais além daquilo que se pode ver e tocar, e as religiões superando o dogmatismo intransigente, há uma aproximação quase que espontânea. E em alguns pontos, essas duas realidades se tocam e se confundem. Essa é a mensagem que o Emmanuel deu e que eu qualifiquei de muito importante. Porque ele tem a percepção, e eu também tenho essa percepção, de que é uma questão de tempo, vai haver uma interação entre essas duas realidades, uma interação observável, perceptível, clara, entre a ciência das realidades positivas e a religiosidade de alguns dogmas. Os dogmas, por si, eles estão desmoronando. Nem todos desmoronaram, mas uma grande parte já desmoronou. E a ciência não tem, a religião não tem para onde ir, a não ser aceitar algumas verdades que já são incontestáveis da ciência, e devagarinho você percebe que uma e outra se aproximam. Por isso que o Emmanuel colocou as investigações da ciência. Aliás, para a ciência não existe dogma nenhum, né? O próprio, entre aspas, dogma que Einstein criou, né, sobre o Big Bang, está sendo bombardeado até hoje. E qualquer afirmação científica, ela vai ser bombardeada até o infinito, porque é princípio da ciência. Para fortalecer uma tese, bombardeá-la com hipóteses diferentes para que, em caindo aquela hipótese, a ciência tenha... Para ver se ela subsiste. Exatamente. Né? E aí ela se fortalece. Exatamente. Ou ela desaparece. Né? E a religião, na realidade, a partir da queda do primeiro dogma, devia cair tudo. Né? Porque se houve um dogma que não admitia nenhuma contestação e ele foi derrubado, é uma prova cabal que o dogma é falho. Né? Quer dizer, então, não tem sentido. Hoje a ciência, queridos ouvintes, o Luiz, alcançam condições que mesmo o médico muito bem informado tem alguma dificuldade de saber de tudo o que está acontecendo. Porque tudo acontece de maneira tão rápida. Eu posso dizer, dentro da minha especialidade, a da cirurgia e da gastroenterologia, que os avanços são espetaculares e há necessidade de se estudar muito para você ficar sabendo o que está acontecendo. Eu, por felicidade, eu tenho alguns amigos e um particularmente, que é da professor da UFRJ lá no Rio de Janeiro. A gente conversa sempre, ele sempre me orienta, me ajuda, me enviando alguns trabalhos. E você fica sabendo mais ou menos por cima onde anda a ciência. A ciência que ele conhece. A ciência que ele conhece. Porque tem muita coisa que ele desconhece e não está sabendo ainda, para te informar. São coisas que jornal não sabe, que rádio não sabe. E que você sabe assim, isso vai acontecer, mas vai explodir daqui a 2 anos, 3 anos. Então a ciência está alcançando um patamar complexo de muita informação, onde a genética se aproxima muito, a genética está sendo muito usada, onde as pesquisas estão aprofundadas e onde a gente percebe que é difícil você divisar onde isso vai chegar. De tantas pesquisas, de tantos trabalhos, e é preciso você ter um espírito muito equilibrado para entender o que é o certo e aquilo que parece não ser muito certo. Porque muitas vezes são universidades de renome mundial que fazem esses trabalhos. Na gastroenterologia, a Inglaterra, Estados Unidos, França, Nova Zelândia, Alemanha, são trabalhos que estão muito além da realidade que nós praticamos hoje. Então eu vejo que a ciência, ela vive aquilo que ela vê e comprova. E a religião, no meu entender, ela ficou estacionada. E hoje, com a chegada do Espiritismo, foi uma grande porta que se abriu, uma grande oportunidade para as religiões alçarem um voo num caminho diferente do que estavam fazendo. Até porque o Espiritismo surgiu dentro dela, né? Dentro dela, exatamente. Que era para elas darem esse salto que não deram, e aí o Espiritismo deu. Quer dizer, então... E outra coisa também, você fala da ciência que deu um salto quântico e outros bichos, fantástico. E ela ainda não sabe que existe o corpo espiritual. Oficialmente não sabe. Pode até estar na cabeça de alguns pesquisadores. Sim, mas isso não entra em ciência. No papel não está. Não está porque não entra em ciência. Isso aí está no campo das hipóteses muito bem camufladas. Camufladas, né? Você vai num congresso, aquelas grandes autoridades, eles se atêm ao que a ciência oferece. E você precisa tomar muito cuidado para não sair da linha, porque se você sair da linha, você está é a carta fora do baralho. Então, existem regras a serem, a você andar ali. Você não pode chegar e... Até porque o seu trabalho, ele já passou por uma revisão muito antes de você estar falando. E você vai falar aquilo que está escrito ali. Então, é tudo muito bem coordenado, né? Ou muito bem empacotado. É verdade. São 10 horas, 9 horas e 48 minutos. E vamos lembrar, até a gente sempre diz que a casa espírita é o ambiente adequado para o estudo da doutrina espírita, fazendo grupos de estudo, de incentivo, questionamentos, que você comece dentro da casa espírita lendo as obras de Kardec. E antes de começar os nossos trabalhos, a Inês, que está nos assessorando hoje, me procurou aqui e comentou que achava interessante, e nós vamos comprar também essa ideia, de que além dessa necessidade do estudo na casa espírita, é muito importante que façamos o culto do evangelho no lar. É uma prática bastante difundida dentro da doutrina espírita, onde a família se reúne, pai, mãe, filhos, em torno da mesa, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Não existe um modelo, não existe um ritual para o evangelho. Aliás, no espiritismo não tem ritual, mas assim, existem algumas sugestões de como esse culto acontece. Dentro da minha casa, da minha infância, aprendemos com os nossos pais, o evangelho no lar era feito assim: senta-se todos em torno de uma mesa, tem gente que coloca água, tem gente que não coloca água, pega-se um livro, dependendo da idade dos filhos, se eles são muito pequenos, pode usar um livro que eu utilizei muito, que é As Histórias que Jesus Contou, de Clóvis Tavares, e eu li aquelas parábolas numa linguagem bem infantil quando os filhos eram pequenos. Como os filhos cresceram, não há mais necessidade disso. Então hoje nós lemos o livro Pão Nosso, do Chico Xavier, em que um faz a leitura, faz uma prece inicial, um faz a leitura, comentam aqueles que estão interessados em comentar e faz uma prece final. Dependendo do número de pessoas, é um momento que dura 15 minutos, 20 minutos, e é uma coisa mágica, une a família, diminui as rixas, as diferenças, e cria um ambiente muito agradável dentro do lar. Então, feitas essas referências, a gente pede ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, com o livro Vinha de Luz. Eu faço a leitura hoje, até esqueci de falar muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Fica feito. Fica feito, né? Hoje estamos sem o Alan, porque junto com esse programa está tendo o seminário do Haroldo Dutra Dias em Limeira. E a União Rádio Web está transmitindo, porque o Haroldo Dutra Dias é uma personalidade nacional dentro do Espiritismo, e tem mais de 2.000 pessoas lá assistindo, então a União Rádio Web tomou a iniciativa, está transmitindo ao vivo, e nós aqui fazendo a nossa tarefa, o programa Visão Espírita. Né? Então vou fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, aliás, e o Luiz faz o comentário. Hoje eu selecionei o texto 96, cujo título Diversidade. E Emmanuel seleciona uma frase de Paulo, registrada na primeira epístola aos Coríntios, quando ele diz: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E essa frase de Paulo, o Emmanuel assim entende: sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está esperando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar, de momento para outro, qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana e, por isso mesmo, a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Todas as atividades terrestres, enquadradas no bem, procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós outros, segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher pode funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Tudo em todos. Não sei se você observou, mas tem uma frasezinha aí que fala a respeito da construção do bem. Então, quando você está a construir, existe toda uma série de passos necessários para que a construção se faça. Agora, quando você tiver a fim de destruir, é, às vezes, uma vírgula destrói. Se você quiser construir uma casa, você em 2 anos você constrói uma casa. Agora, se você quiser derrubar uma casa, em 2 minutos você pode descobrir derrubar uma casa. É só você detonar. Você quer construir uma competência? Você quer construir uma personalidade? Você quer construir uma reputação? Leva anos. Você quer destruir uma reputação? Pode levar minutos. Isso aí por quê, Geraldo? Porque não existe mágica. Existe muita gente que pensa assim: puxa vida, mas por que Deus já não nos fez perfeitos? E a gente sabe. Nós chegaremos à perfeição, mas nós fomos criados simples e ignorantes. E esse simples e ignorante traz consigo o germe de todas as virtudes existentes. Cabe a você, simples e ignorante, fazer com que esse germe, cada um deles, floresça, cresça, à custa do seu trabalho, à custa do seu esforço, para que ele seja estável e seja perseverante. Você já viu uma pessoa calma? Uma pessoa calma? Perder a calma? Você só vê perder a calma uma pessoa que não é calma. Uma pessoa, às vezes, que se tem como calma. Mas o calmo, ele não perde a calma. É uma conquista. É uma conquista. E por ser uma conquista obtida passo a passo, ele não perde mais. Ele não fica vulnerável. Uma casa, você leva tempo para procurar e ver qual é o terreno que vai construir essa casa, esse prédio. Você para construir, para levantar o alicerce desse prédio, você pesquisa, você vê e vê qual é a melhor condição para montar esse alicerce. Nesse alicerce sólido, você começa a levantar os tijolos. E aí você começa a botar tudo que uma casa vai. E quando tem tudo, você começa a dar um acabamento, que são os sentimentos, são as... Então nós também somos dessa forma. Esse espírito simples e ignorante vai despontando cada uma dessas virtudes e vai moldando cada uma dessas virtudes até que ela chegue no seu estágio completo, onde a calma não perca mais a calma, onde o amor não perca mais o amor. E onde todas essas virtudes construídas, elas podem ser distribuídas quanto quiser, que elas só aumentam. Aí é que está a mágica, na distribuição. Depois que se adquiriu, não perde mais, mas você pode distribuir a rodo, porque não diminui, só aumenta. E aí que está todas as diversidades, todas as variedades de dons, porque você desenvolveu certos dons até agora, eu desenvolvi outros. Você se evidencia sobre certos aspectos que você já desenvolveu como espírito. Eu, outros, o Alan, outro, a Inês, outra. Então, cada um de nós desenvolveu uma série dessas aptidões. E Deus é que opera por trás de todas elas. Isso que você falou, Luiz, está aqui. Ana. Ele fala assim: não existem milagres de construção repentina no plano do espírito. Quer dizer, não é do dia para a noite que você se torna calmo e equilibrado. Se você é calmo e equilibrado, certamente é produto de anos, vários anos de queda, levanta, reconstrói, nova tentativa, revisão, e você vai acertando até que chega um patamar que você se equilibra, que você adquire uma virtude, e uma vez você adquirindo, ela é sua. É uma conquista sua. Foi o que você falou, o indivíduo calmo, ele não vai perder a calma, porque ele aprendeu como se controlar, né? Então, é interessante, não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar de momento para outro qualquer edificação de valor na zona da matéria. Ninguém improvisa nada. Tudo tem uma sequência lógica a ser seguida, né? Muito interessante. E uma coisa que o Emmanuel nos faz entender aqui é que Deus age de maneira igual na diversidade. Parece ser uma frase simples, mas não é. Com o mesmo amor, com a mesma inteligência, com o mesmo carinho, ele age sobre mim. E age também sobre minha esposa. E age também numa criança. E age num sábio e age no indígena lá da África. Com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo desvelo. E para cada um tem um remédio diferente. Ele trata os diferentes de maneira diferente, no sentido assim, esse precisa mais disso, ele precisa mais daquilo, e cada um vai recebendo aquilo que precisa naquele momento para o crescimento. Para a sua evolução. É interessante isso. Então, achei muito interessante, muito bem falado pelo Luiz, e são 10 horas e 2 minutos. O Luiz até falou que no, no, um livro consolador, na questão 113, existe uma pergunta e resposta sobre o Evangelho no Lar. A gente vai até traz para a semana que vem, que acho muito interessante. Muito bem, meus amigos, vamos aqui lembrar sobre a União Rádio Web, que é uma rádio espírita criada pelo grupo Programa Visão Espírita e que tem uma programação 24 horas no ar, de alto nível, é aquele ícone azul. Existe a reprodução do nosso programa ao longo da semana. Hoje está passando a palestra do Haroldo Dutra Dias. Existem músicas, frases do Chico Xavier, gravações do Chico, do Divaldo, da Ivone. É uma rádio muito interessante de se ouvir e você ter no seu celular. E lembrar também que o programa Visão Espírita tem uma página no Facebook em que a gente vai colocando todos os temas que aqui estudamos, pedindo o seu questionamento, a sua pergunta, a sua sugestão para a gente melhorar o programa. E lembrar também dos nossos patrocinadores da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, e em 9 de abril fez 2 anos da Banca do Livro Espírita, com a ajuda de muitos voluntários, de muitos amigos anônimos, que vão lá, trabalham na banca, ajudam a vender, e esse dinheiro é entregue para a continuação do programa Visão Espírita, e a todos eles o nosso eterno agradecimento, a nossa consideração por um trabalho que se faz em silêncio. Lembrar também da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo, e você pode ficar sócio pelo telefone 3468-3711, e a Pet Life Clínica Veterinária, na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. 10h04, eu e o Luiz estamos aqui fazendo o programa, e para quem está acompanhando semanalmente os textos que vamos estudando, é até por sugestão do Luiz, e acho que foi bastante procedente, sobre aquelas penas eternas, são assuntos muito interessantes, em que o Kardec se aprofunda em muitos temas, e achamos por bem a gente adiantar, e chegamos hoje ao capítulo 7. O capítulo 7 são sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. É um capítulo para se debruçar e estudar. E hoje, particularmente, nesse subtítulo, o Kardec coloca: a carne é fraca. E ele vai começar a abordar. Antes, nós fazíamos uma leitura corrente, mas para que a coisa fique mais dinâmica, eu vou fazer pequenas leituras, o Luiz comenta, a gente comenta também, e a gente vai trabalhando em cima dos textos escritos nesse livro, O Céu e o Inferno. Quando o Kardec começa a escrever, é sempre bom lembrar, esse livro ele veio a público no ano de 1865. Então você imagina que esse livro devia estar sendo escrita há 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, que o Kardec ia anotando, fazendo observações, ia juntando até que ele publicava o livro. O livro veio oficialmente em 1865. E o Kardec escreve sobre a carne fraca da seguinte maneira, e a cada tópico a gente vai fazendo comentários. Não existe uma divisão, é um capítulo que tem 3 páginas completas, falando sobre isso, não existe uma divisão de tópicos. Então, eu vou dividir por parágrafos. Kardec escreve: há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras tendências viciosas parecem antes dependentes do organismo e, por esse motivo, menos responsáveis são julgados os que as possuem. Consideram-se como tais as disposições à cólera, à preguiça, à sensualidade. Isso é um assunto que a gente precisa ler sempre com muito vagar, com muito cuidado. E eu vou fazer um pequeno comentário, o Luiz entra fazendo um comentário maior. O Kardec era o bom senso encarnado, e ele realmente tinha muito cuidado ao escrever, não se precipitar em nenhuma afirmação. E o Kardec, esse era o 4º livro do Kardec, ele tinha todo um embasamento espírita, uma ideia espírita, uma doutrina espírita viva, atuante, já tendo desdobramentos. E o Kardec era um homem da ciência, era um professor muito atualizado em sua época. E ele, existem duas coisas que são interessantes: a mensagem do texto e o que está escrito. No que está escrito, observe que ele falava assim: há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito. Outras parecem. Parecem a quem? A ele. Era a conclusão dele. Era uma percepção dele. Era um entendimento dele da época. Outra parece que são decorrentes do organismo. Então, primeiro isso, Kardec era um homem da ciência, atento ao que estava acontecendo, e ele falou, parecem. Quer dizer, era uma observação que ele fazia daquele momento. Então, eu gostaria que o Luiz fizesse algumas considerações sobre isso, e depois a gente faz um bate-bola. O comentário dele, quando você fala, por exemplo, sobre o alcoolismo, sobre drogas, você sabe que todo o organismo é influenciado. E eu falo de cátedra porque eu já fumei e eu sei como o organismo ele apela, né, a lembrança para aquele vício. E isso aí nós estamos falando de uma coisa, de uma mesma encarnação. A gente sabe, com relação à genética, que existe sempre, por parte da espiritualidade, nós temos a informação, que se nós viciamos e vivemos uma vivência alcoólatra, numa encarnação, isso fica no perispírito. E em outra encarnação, esse perispírito vem impregnado dessa tendência. Por isso que nós encontramos filhos de pais que não fumam, que não bebem e com problemas de pulmão inerentes, muito provavelmente, porque aí nós temos que falar no campo das hipóteses, de uma encarnação anterior onde ele abusou nessa área. Quando você fala a respeito da cólera e essa, o que Kardec coloca como parece, o que me fez algum sentido quando ele fala da preguiça. Isso, né? Existem certos lugares que você observa, até as pessoas, elas são normalmente assim, né? Por exemplo, você vai na Bahia, o pessoal, aí é que entra num campo que eu já não sou autoridade mais para dizer qual é o quê. Se aquilo é comportamento provocado pelo meio, a gente sabe que o sol é abundante. Eu já vivi, né, nessas condições, você acostuma, né? Você não tem uma mesma disposição, por exemplo, de trabalhar no Rio de Janeiro como você tem em São Paulo, né? Você ficar naquele solão. 40 graus. A 40 graus, vendo o mar à sua volta e trabalhando de terno e gravata, é uma outra coisa, né? Aí não tem muito a ver com o organismo, tem mais a ver com o meio social, uma coisa assim. Agora, realmente você faz uma colocação que naquela época existiam certos pensamentos de que, por exemplo, o organismo, e aí eu vou fazer o papel do advogado do diabo, né? Por exemplo, se você pega um elemento já num nível espiritual, como nós, fazendo programa Visão Espírita, se você é destinado a reencarnar numa tribo, né, que come carne humana, antropófago, né, e aí você come carne humana e vive naquele meio, e você reencarna naquele lugar, sem sombra de dúvida, aquele organismo que lhe foi destinado vai fazer certos apelos e, por outro lado, vai encontrar em seu espírito certas dificuldades. Entendeu? Quer dizer, teoricamente, vamos supor que eu vou participar de um jantar que esteja acontecendo, comendo uma carne humana, mas não vou me sentir muito legal como espírito, né? Então, eu acho, eu penso, e é achismo, né, que certos organismos, eles oferecem certos apelos, e aquele apelo, às vezes, inclusive, é prova para que aquele espírito consiga superar aquele apelo e avançar na direção do progresso. A sua colocação foi muito feliz, Luiz. O apelo, eu acho que você falou a palavra certa na hora certa, no lugar certo. Não existe um determinismo. Não existe assim, vai ser assim. Não, é um apelo. O corpo, ele é de um jeito e ele vai ter reações próprias daquele corpo. E você, sendo o dono daquele corpo, você será submetido a esses apelos. Você pode ceder ou não. Se você ceder, você vai fazer o que os outros fazem. Se você não ceder, você vai começar a ser o diferente. O patinho feio ali, do diferente dos demais. Então, eu imagino que o Kardec, ao colocar isso, deve ter se reportado, se remeteu a esse pensamento do Luiz. E aí, dando sequência, o Kardec escreve assim: hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento às atividades do espírito. Vamos fazer uma observação. Órgãos cerebrais, eu acho que ele quis dizer aqueles órgãos do encéfalo, né? Cérebro, bulbo, hipotálamo, hipófise, pineal, é todo esse conjunto de órgãos dentro da calota craniana. E eles recebem, segundo Kardec aqui, a influência do espírito. Perfeito, eu concordo totalmente com essa afirmação. E até porque ele vai falar num outro assunto da perfeição das raças adiante. Então, eu imagino, e é uma questão de bom senso, que o cérebro de hoje, o hipotálamo de hoje, não deve ser igual ao cérebro de um homem de 10 mil anos atrás, o hipotálamo de 10 mil anos atrás. Eles sofrem algumas mutações, adaptações às condições ambientais e o autor, o dono daquele corpo, que ele vai sofrendo influência, vai se modificando de tal modo que o espírito começa a imprimir naquele corpo características próprias. E isso aí basta a gente observar, né? Você pega uma cultura europeia, você pega aí um caboclo nosso, você percebe, né? Quer dizer, são organismos próprios ao desenvolvimento espiritual daquele espírito que ali está encarnado, né? Quer dizer, então são coisas que você não tem que provar cientificamente para você ficar cômodo e você observar que, olha, faz sentido. E aqui ele fala assim, ó, o espírito é o artista do próprio corpo. Desta forma, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas para ser o resultado do trabalho espiritual. Deixa eu fazer... O que será que ele quis dizer com perfeição corporal das raças adiantadas? Parece uma frase meio estranha, esquisita, parece que não encaixa a chave na fechadura, vindo de todo um raciocínio. O que eu acredito que ele quis dizer é o seguinte: por exemplo, o corpo humano, ele sofre mudanças. Quando eu estudei medicina, e hoje também ainda é uma verdade, fala-se abertamente que alguns músculos da perna estão sofrendo uma atrofia com o tempo. Tem um músculo chamado músculo da bailarina, é um apelido do músculo, né? Eu esqueci o nome do músculo, em que só quem tem ele hipertrofiado são as bailarinas, pelos movimentos que fazem na dança. Toda a sociedade não faz esses movimentos, então esse músculo está sumindo. É uma questão de tempo, esse músculo vai sumir, porque não é mais de uso. Houve época, subindo montanha, descendo montanha, andando em animais, esse músculo era utilizado e ele era hipertrofiado. À medida que a sociedade foi ganhando novas condições, novos hábitos, não foi mais necessário esse músculo. Então, esse músculo é uma questão de tempo, ele vai sumir. Segundo ponto, na minha área, gastroenterologia, alguns estudos dizem que o apêndice, onde tem a apendicite, que muita gente tem, com o tempo, o apêndice já foi maior. Hoje, o apêndice é cada vez menor. E admite-se que é um detalhe anatômico que vai sumir também, porque ele não tem nenhuma função. A função dele é da apendicite. Mas existe uma outra coisa, né? Que aí a do leigo, e eu como leigo, fico à vontade, porque eu posso tirar à vontade. Não tenho que provar nada e não tenho... Até hoje, a medicina não descobriu a função do apêndice. É, existem algumas funções hematopoéticas, mas são funções assim, muito secundárias. Então, pequenas, entendeu? Quer dizer, então, isso aí, para mim, leigo, eu leio assim: a medicina ainda não descobriu a função dele, por isso que ela não sabe. A gente brinca e fala que a função dele é dar apendicite. Né? É isso aí. Então, o que, que acontece? Na realidade, ele pode ter uma função que até agora a medicina não descobriu. Pode ser, pode ser. E isso é um dos indicativos porque ele está lá até hoje. Porque se fosse certa a hipótese da medicina, ele já não estaria mais no corpo humano. Mas o que eles falam é que está diminuindo de tamanho. É, o apêndice de 2000 anos atrás era maior que o apêndice de hoje. Mas se há 2000 anos atrás ele já não tinha uma função, se fosse uma funçãozinha vagabunda, ele já tinha sumido. Entendeu? É que as mudanças são lentas. É, né? Porque isso existe uma coisa. Isso que você está comentando é uma tendência natural da evolução. Imagina, por exemplo, essa molecadinha com esse teclado aí na coisa, como vai ser? Vai mudar, com certeza, absoluta. Absoluta. Daqui a 100 mil anos, esse tecladinho aí no celular vai proporcionar uma mudança no corpo humano propícia a isso aí. É verdade. Entendeu? Quer dizer... E é interessante essa conversa que o Kardec levanta. Isso tudo ele falando que a carne é fraca. Não é que a carne é fraca, a carne sofre muita influência do espírito. E aqui ele fala, aqui já num parágrafo adiante, que o espírito atua sobre aquele órgão pelo pensamento. Quando a gente vê as descrições do André Luiz, ao visitar aqui a Terra, e ele vê os processos obsessivos, as pessoas doentes, a desencarnação de Dimas, possivelmente por uma hepatite, que ele tinha uma cirrose, ele fala de todas essas alterações que ocorrem no encéfalo, no cérebro, no fígado, na secreção biliar, no intestino. Então a gente imagina que deve ocorrer muito fenômeno que não é visto e não é percebido. E que o Espiritismo, através da psicografia do Chico Xavier, trouxe 1% do que a gente vai encontrar do outro lado. Então, certamente, nós estamos aqui com bastante informação para nós, mas na realidade é pouco. A gente não está sabendo trabalhar isso, está sabendo muito gradativamente, mas com certeza o espírito atua sobre o corpo modificando a velocidade das suas funções. E isso, Geraldo, que está afirmado aí, a gente vê de forma acelerada no que o pensamento provoca no perispírito. Sim. Né? Esse perispírito é plástico, ele não tem essa necessidade de tanta energia para modificar como o corpo físico, e a gente vê nos trabalhos mediúnicos que aparece de problema no perispírito causado, sim, por um tempo muito curto do pensamento no corpo espiritual. É, essa interação é muito interessante a gente observar, estudar e aprender, porque abre um campo de hipóteses, de condições que a gente tem que estudar, tem que ler, tem que se inteirar do que acontece. A obra André Luiz, Memórias de um Suicida, as obras psicografadas pela Ivone Pereira, não merecem ser lidas apenas, elas têm que ser estudadas, discutidas, porque ali está o começo de uma grande caminhada que vamos fazer mais adiante. E o Kardec, existia uma frase na época, que ele falava assim: a expressão vulgar, dois pontos, a emoção transtornou-lhe o sangue, fecha aspas. E aí o Kardec afirma, não é tão destituída de sentido quanto se poderia supor. Ora, que poderia transformar o sangue senão as disposições morais do espírito? Realmente, o espírito que está encarnado, ele tem um corpo e todo o seu pensamento, toda a sua energia, todo o seu pensamento interfere diretamente no corpo, isso é indiscutível. Mas não é assim uma transformação assim. Ah, pensou assim, mudou o sangue. É todo um processo subordinado a leis fisiológicas que ocorre naturalmente pela ação do espírito. Não é nenhum absurdo, nenhuma mágica. Mas a presença do espírito imprime uma dinâmica de um jeito ou de outro, dependendo de quem atua sobre o corpo. Ele fala na modificação do sangue. Não existe nada provado na ciência, pelo menos até o momento, com os recursos que nós temos, não existe essa percepção. Tudo isso é assim, é admitido, a gente acredita, a gente vê no livro do André Luiz, mas assim, formalmente, classicamente, ainda não está reconhecido. E se eu formulasse dessa forma? Impregnou ou energizou o sangue de forma negativa? Sim, caberia. Caberia. Entendeu? Quer dizer, e na realidade, a gente sabe disso. Quando você se encoleriza, você se envenena. Sim, isso é. Isso aí é provado. Uma grande verdade. É grande verdade. O processo, a fisiologia disso, a gente desconhece. Estaria mais, em vez de modificou o sangue, energizou o sangue com formas negativas de energia. Esse sangue que circula contaminou os órgãos mais fragilizados. Sim. É o que vulgarmente, ou na medicina, se diz, né, como é, aquele efeito que tem no órgão mais fraco. O órgão-alvo, as fragilidades. Fragilidade, mas eu vou lembrar do termo que é muito usado na medicina. Eu achei até corajoso do Kardec, porque ele entra em alguns assuntos realmente são delicados, mas ele teve, assim, a hombridade, a seriedade. Também ele entrou, assim, de leve, né? Entrou, assim, começando um assunto. E é um assunto que eu quero provocar o Luiz agora. Eu vou ler o texto que o Kardec escreve. O termo que eu queria lembrar é somatização. Somatização, sem dúvida. Isso é constatado, né? Eu vou ler dois parágrafos. O segundo, que é a provocação do Kardec. E nós dizemos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral. Guarde essa frase. Aí o Kardec escreve no parágrafo seguinte: o moral do espírito pode, nesses casos, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Então, você é acometido de uma doença, pelo que eu entendi, né? Uma situação em que você se deteriora fisicamente, você fica enfraquecido, você não dorme direito, não come direito, todas as suas funções ficam prejudicadas, alteradas, você não respira direito, o intestino não funciona, enfim, fica uma desordem no seu corpo. Você está doente. Então, eu vou ler de novo aqui. E nós dizemos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral, tais como quando um estado mórbido ou anormal é determinado por causa externa, acidental, independente do espírito. E no parágrafo, o moral do espírito pode, nesses casos, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico. Existe uma doença, eu não estou recordando do nome, é psíquica, e é afetada na área do sexo, onde certas mulheres, elas sofrem essa crise e o aspecto sexual é assim completamente abandonado. Ela se porta e ocorre com ela certas coisas que em hipótese nenhuma aconteceriam. E eu... posso te falar isso de cátedra com relação aos hormônios. Eu tive uma doença que chama hipotiroidismo, que esse hormônio, ele é suprimido. E eu sofri muitas sensações que eu tenho uma ideia de como as mulheres sofrem quando, por exemplo, ocorre a menstruação, uma série de coisas. Eu tinha um comportamento... E eu ia em médico, eu fazia exames, ninguém conseguia descobrir o que era. Naquela época, o hipotireoidismo era muito raro e muito difícil detectar. E como acontecia também em paralelo, uma coisa que todos os médicos estavam alertas para perceber, que era a questão do o que hoje... Colesterol, né? O colesterol chegou a 600. Nossa. Então, o TSH, alguma coisa assim, TSH. ele estava lá, apareceu num índice que não era realmente, mas o colesterol estava 600, então o médico se ateve no colesterol e esqueceu. Uma coisa, esqueceu. Exatamente. Então, eu fiquei 5 anos com um comportamento completamente... Sem diagnóstico. Alterado. Mas ele fala que altera o moral. Moral. Então, nesse aspecto da mulher, toca exatamente no moral. Porque ele afeta o comportamento sexual. Eu vou lembrar esse nome... Primeiro precisamos definir o que é o moral, né? O que é afetar o moral, né? Eu acho que nada afeta suas crenças. Nada. O que afeta é a manifestação dessas crenças. Sim. Né? Porque você acredita, você é espírita. Você acredita na sobrevivência do espírito. Isso é uma coisa que está marcado lá. Aí mas, você fica doente. Mas você não vai perder essa crença. Aí nós vamos brincar também de mais uma coisa. Esse negócio de acreditar é muito... Porque se você acredita, você não faz. Agora, se você acredita mais ou menos, aí você dá as resvaladas. As derrapadas, entendeu? Então, esse negócio de acredita é muito relativo. Aí não tem... Porque quando você acredita realmente, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Eu não tenho mais dúvida. Quer dizer, vai acontecer aquilo da maneira como exatamente, é isso aí. Exatamente. Por isso que, inclusive, nas minhas palestras, eu bato muito na tecla. Onde está o vosso coração? Seu tesouro está onde está o vosso coração. É isso aí. E como o Espiritismo desenvolveu a fé raciocinada... Você falou uma coisa, Luiz, muito interessante. O meu pai falava assim, ele falou... Eu utilizo a frase dele. Ele falava assim, que nós temos uma casca de virtudes. Quer dizer, você tem aquela virtude aparente, pessoa boa, até que surge uma oportunidade e você acaba fazendo aquilo que nunca ninguém imaginou. Porque, na realidade... Aquilo não era uma virtude, era só... A casca, exatamente. Surgiu a oportunidade. E, na realidade, a virtude é uma construção. Ela está dentro do espírito ignorante que foi criado. Então, ela precisa evoluir, ela precisa crescer, ela precisa ser construída. Então, quando nós aprendemos o que é a virtude, nós criamos a casca da virtude. É a primeira coisa. É a consciência. Você tomou consciência. Exatamente. Agora precisa se mudar. Dentro dessa casca estão todos os arrastamentos. Dentro dessa casca estão todas as tendências. Aí essa casca vai se fortalecendo, vai interferindo nessas crenças internas, as coisas vão se modificando muito gradativamente vão sendo expurgadas desse interior. Boa fala. Entendeu? E aí quando ela expurga tudo, ela está na altura de multiplicar. Por isso que aí você ensina as virtudes, você prega as virtudes, você vive as virtudes e elas não diminuem. Interessante. Você vê que o assunto é um assunto cativante. Eu acho que a gente conseguiu explorar parte do conteúdo que o Kardec nos propôs aqui. Mas que fique, pelo menos a você, o interesse em estudar. O Luiz é uma pessoa muito experimentada, autor de livros... E eu faço essas provocações para eu aprender, né? Eu e vocês aprendemos juntos. Como tem coisa para a gente pensar? E isso peguei alguns tópicos aqui, porque o assunto é um assunto denso, né? E o Kardec, a cada ano, ele se fortalece com o avanço da ciência. A ciência não contradiz o Espiritismo e isso dá cada vez mais força à doutrina espírita. 10:30. 10:31. Agora vem uma parte nobre do programa. Sem antes lembrar que o nosso programa depende do seu depósito identificado. Faça um depósito identificado. Nós estamos um pouco atrasados aqui com as mensalidades da Rádio Brasil. Temos tido muita compreensão da administração, sendo muito generoso com o programa. E precisamos da sua ajuda. No Banco Santander, que é a agência preferencial, aqui em Santa Bárbara do Oeste, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. R$5, 10, 15, 100, o que você puder vai ajudar muito o nosso programa. E outras duas contas do Luiz, que ele empresta ao programa, Banco do Brasil de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, também de Piracicaba, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Agora vamos à música de boa qualidade a música do Luiz. Olha. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta, con su mejor color. Al viento las campanas dirán que eres mía. Y bocas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. Excelente essa harmonia do Roberto Carlos. Eu sempre costumo dizer que ele interpreta muito bem, né? A voz dele é uma voz macia, uma voz carinhosa. Então, assim, eu acho que todos temos 60 anos, 50 anos, lembramos do Roberto Carlos, né? Muita gente namorou nos fusquinhas da vida ouvindo o Roberto Carlos. E eu que tive, que eu tô com 70, 71, eu vi ele nascer. Você viu ele nascer, né? Vi crescer. Na Jovem Guarda. Bom. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 36 minutos. Eu acho que o programa está indo muito bem, graças a Deus. E estamos aptos a começar o nosso terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira, uma grande escritora. Cada vez mais eu me convenço que esse é um livro que tem que ser lido e estudado. Terezinha tem uma coleção de livros e já estamos no sexto volume. Estudos Espíritas do Evangelho. Por quê? Para o público, muitas vezes, que não tem conhecimento da doutrina espírita, eles têm uma visão muito distorcida do que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina que estuda muito, que lê muito. Lê as obras, não só as obras mediúnicas, mas também lê a Bíblia, lê a história de Jesus, fala de Jesus. É muito ligada aos textos evangélicos, ao Novo Testamento. E a Terezinha, ao fazer essa obra, ela está dando a mensagem: olha, nós também estudamos. E para nós também interessa essas informações. E hoje estamos no capítulo 16 desse volume 6, que é Jesus e as Sinagogas. É um relato histórico, um resumo, né, de algumas atividades que Jesus teve. E esse trabalho da Terezinha é baseado em textos oficiais, em textos do próprio Evangelho, do Novo e do Velho Testamento, que ela vai devagarinho escrevendo aqui, para que nós tenhamos uma noção melhor e maior da missão de Jesus entre nós. Então vamos fazer a leitura e o Luiz faz o comentário: Jesus e as Sinagogas. Depois de reconhecido e anunciado por João Batista como o Messias, Jesus a fizera alguns discípulos e realizara a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Entretanto, ainda não pregava abertamente. Quando ouviu dizer que o Batista fora preso, Jesus saiu da Judeia e foi para Galiléia. Ali deixou a cidade de Nazaré e passou a morar em Cafarnaum. Então, mais abertamente, começou sua tarefa, produzindo fenômenos e pregando com as mesmas palavras que João costumava usar: o tempo é chegado, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Já estava previsto, né, que ele sucederia o João Batista, e a partir do momento que ele fosse identificado, João Batista sentia que já ia seguindo, ia chegando ao fim a sua jornada. Ele cumpria lá, né, a pena de talião, aquilo que ele fez no passado como Elias, e cortou lá a cabeça do soldado, e ele também teve a sua cabeça pedida por aquela Salomé, né, que era uma frustrada que não conseguiu seduzi-lo e então pediu a sua cabeça. Então, se cumpre aí aquilo que as escrituras falavam, e ele passou então a pregar o seu evangelho de acordo com o programa que foi estabelecido até o final, né, que concluiria com a morte de cruz. E esse evangelho, com essa configuração, com essa forma como nos foi deixado, está aí. 2000 anos depois, nós ainda estamos falando dele. Nós não conseguimos lembrar de nenhuma propaganda que tenha durado tanto. Tanto, né? E o interessante é que João Batista, nas suas pregações, quase sempre começava com essa frase: o tempo é chegado, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Então ele ficou meio assim, sinônimo, a frase e João Batista. Então sempre que ele chegava, ele falava isso, era como se fosse uma identificação dele. E curiosamente, Jesus, sabendo que João Batista tinha sido preso, ele começou os discursos em Cafarnaum: o tempo é chegado, arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo. Ou seja, ele estava dando sequência num trabalho, né? E isso é bom, é interessante para que a gente, como estudo, a gente traga um paralelo para isso que a gente vive falando aqui, né, que o nosso plano de provas e expiação será migrado para regeneração. Isso não vai se dar do dia para a noite, né? Os tempos estão chegados, há 2000 anos que os tempos estão chegados. Né? Então, bota a bola no chão, né? Esse planeta de regeneração, ele não vai, a Terra não vai fechar e no outro dia vai abrir o planeta de regeneração. Há um período de transformação. Então, dos tempos estão chegados, levou 2000 anos, vamos chutar no mínimo aí mais uns 2000 anos para que essa regeneração se processe. O pessoal acho que achava que era 15 anos. Né? Ah, eles estão tudo assim, e esses artigos vendem, né? Vende, então os autores jogam isso e tal, porque vende. E aí fica todo mundo imaginando que o mundo vai acabar, Jesus está descendo. E muita gente, Luiz, fala desse momento de transição associado àquele planeta Nibiru, que vai passar perto da Terra. Eles dizem que surgirão cataclismos e a partir dali a Terra vai mudar. Isso aí, até foi bom você tocar nesse assunto. Isso aí, existem alguns vídeos, inclusive, vinculados por sites espíritas. Sim. Vinculados por sites espíritas. Então, isso é uma hipótese. Tá? E isso é decorrente de que quando o Sol morre, quando ele explode, ele se transforma numa estrela anã. Ele pode ser uma anã cinza, uma anã branca, uma anã negra e assim por diante. E aí essas anãs cinzas ocorrem de, às vezes, elas entrarem em órbitas de sóis, que é esse tal do Nibiru, que alguém aí está colocando como um fato concreto, não é. Né? Eu entrei no site da NASA, pesquisei, né? Existem várias dessas constatadas pela NASA, não existe nada desse negócio que é daqui a 2 ou 5 anos, etc. É, eles ficam falando que vai acontecer catástrofes e cria um clima, né? O que que acontece, Geraldo? Existe o Huawei. Aí também existem os videntes. Os videntes de burro não tem nada. Né? Então, o que acontece? Ele sabe que existem certas coisas circulando de informação por aí, e existe vidente dizendo que, por exemplo, aqui a região de Campinas, ali em volta de Campinas, por que isso aí? Você lembra que a última tempestade que deu, ali perto do Carrefour, destelhou um condomínio inteiro? Sim. Entendeu? Quer dizer, existe. Você sabe que uma outra tempestade que deu numa ocasião aqui, pegou para o lado de Tietê, aqui perto de Tietê, derrubou um monumento ali que tinha de quase 10 metros. Nossa. Então existe ali uma pradaria, que existe uma tendência de ventos ali circularem com velocidade. Aí aproveita isso, aproveita esses astrônomos que ficam dando essas informações como se fossem informações científicas, junta a coisa e vende. Parece consistente. Exatamente. Né? E aí a Terezinha continua, que Jesus sempre falava do reino dos céus, ensinando as verdades espirituais aonde quer que fosse. Mas procurava especialmente visitar os locais onde os israelitas habitualmente se reuniam para o trato das coisas espirituais. Em Jerusalém, era no templo. Nas demais cidades, era nas sinagogas, onde não havia cultos e oferendas. Mas no sábado, se estudavam a lei e os profetas e se faziam orações. Aí ele coloca aqui uma narração de Mateus, em que Mateus escreve: Jesus percorria toda a Galiléia ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades. E dessa maneira, Jesus foi difundindo a sua missão. Lucas acrescenta um importante detalhe esclarecedor. Agora Lucas escrevendo: Jesus, então, cheio de força do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama divulgou-se por toda a região. Então aqui vai descrevendo todo o trajeto de Jesus, substituindo o que João Batista havia feito e dando um arranque na divulgação do cristianismo. Aí ele vai na sinagoga de Nazaré, e aqui existem vários relatos, na sinagoga de Cafarnaum, onde ele fala grandes ensinamentos. Né? Na sinagoga de Nazaré, ele cita: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os algemados, para pregoar o ano da graça do Senhor. E em cada lugar que ele ia, ele fazia uma declaração, uma revelação. Teve num lugar, na sinagoga de Cafarnaum, que ele expulsou um espírito obsessor. Ele teve a cura do homem que tinha a mão seca, a cura da mulher encurvada. Tem um momento, né, ainda em Cafarnaum, que ele diz: eu sou o pão da vida. Várias frases que estão na história, nos evangelhos, isso foi acontecendo nas pregações que Jesus fazia nos templos e sinagogas. E o capítulo é extenso, citando vários momentos, várias frases, várias condições em que Jesus vivia. Né? Tá, então isso aí é um relato, né, de um período da vida de Jesus que Terezinha tem uma cronologia que ela tem que obedecer, e ela relata sempre que em cada momento qual foi uma frase ou uma fala de Jesus que ficou na história, que se sobressaiu. Né? E é um relato que é interessante, em termos daqueles que querem se debruçar sobre o assunto e veem detalhes isso e se interessa por isso. Não cabe a nós aqui ficar lendo cada parágrafo desses, que são detalhes discriminativos só. Então, nós temos que colocar e focar exatamente aquilo que foi, que realçou disso aí. Existe uma passagem interessante, Luiz, e Jesus começou a produzir fenômenos que chamavam a atenção de todo mundo. Até que numa sinagoga, na sinagoga de Nazaré, várias pessoas que duvidavam se acercaram de Jesus, que duvidavam dos fenômenos, e perguntaram a ele: como se operam por suas mãos tão grandes milagres? E Jesus desconfiava tanto que Jesus se admirou da incredulidade deles e não pôde ali fazer nenhum milagre, entre aspas, apenas aplicou passes curadores em uns poucos enfermos. Ele não quis fazer nenhum fenômeno na frente deles. E outra coisa, também não quis fazer, como Kardec relata, que, por exemplo, numa reunião fenomênica, os espíritos encontravam muita dificuldade quando curiosos se acercavam. Por quê? Porque são fluidos emitidos por olhares não interessados que aquilo aconteça. Então, é a mesma coisa como se fossem antídotos para que aquilo se procedesse, né? Então, os espíritos sempre encontraram algumas dificuldades e muitas reuniões se deram onde não houve fenômeno em função desse detalhe. Porque o fenômeno mediúnico, quase sempre, se utiliza do ectoplasma, da energia particular de todos aqueles que estão ali. Isso. E os curiosos, Geraldo, os espíritos detalham esse lance. Eles dizem que o olhar curioso, ele queima o ectoplasma, ele destrói. E aí, um dos recursos que os espíritos se utilizaram para que isso fosse evitado, porque é aquilo que a gente fala, não tem mágica. Se existe o olhar curioso, não tem mágica, né? Aí o que eles fizeram? Tocaram música que é para distrair os curiosos. E aí, quando eles distraíam, os fenômenos se operavam. Olha, que interessante. É isso aí, né? Entendeu? Quer dizer, tática, então, né? É uma técnica, uma não técnica. Um milagre. E aí, Jesus, depois que ele fez esses passes, ele ficou em silêncio, aí ele se volta para esse grupo que descria e escreveu e falou: de fato vos afirmo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome por toda a terra, mas em nenhuma delas foi mandada Elias, senão a uma viúva em Sarepta, de Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. Ele está dizendo, nenhum profeta é aceito na sua pátria. É interessante, não? E isso aí é uma coisa que a gente repete muito, né? E você sabe, né? Você faz sucesso nos arredores. Os arredores. Dentro de casa, você... Santo de casa não faz milagre. Não existe essa frase? Você é visto de uma outra maneira. Exatamente. Santo de casa não faz milagre. Essa é a frase popular que foi originada nessa passagem de Jesus. É interessante, ele vai citando várias coisas, e essa do que Jesus expulsa um espírito obsessor. É muito interessante você observar o fenômeno, né? E como ele se produz, o que acontece. Jesus está pregando e um obsidiado começa a gritar. E esse obsidiado gritando para Jesus: que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Quer dizer, o obsessor falando isso. Jesus o faz calar, perturbava a pregação e fazia a revelação prematura, e que se afaste do obsidiado. Todos se admiram da sua pregação, de que ele manda os espíritos imundos e eles obedecem. Então é interessante a autoridade moral quando Jesus falava, cale-se, calou. Geraldo, mas procura enxergar o mais bonito dessa história. Tomé não duvidou? Sim, duvidou. Isso, também era próximo de Jesus. Discípulo de Jesus. E quantos duvidaram de Jesus? E esse obsediado identificou Jesus como santo de Deus. Olha que inteiro, eu não vi isso aí. Entendeu? Ele conseguiu identificar. Exatamente. E agora você veja o hiato que existe entre nós termos a consciência de alguma coisa e passarmos a fazer aquilo. A viver aquilo. É. O obsessor tinha consciência que Jesus era filho de Deus. Embora perturbado, ele tinha aquela consciência. Claro, ele via a luz. Olha que interessante. Isso aí, filho, é fato. Isso é fato. Isso é científico. Um cara perturbado, ele identificava que aquele lá era o filho de Deus. Porque ele via. Ele detectava a pureza daquele espírito. Ele sabia. Agora, olha essa situação, Luiz. Aqui é a cura de um homem com a mão seca. Era sábado. Sábado não podia trabalhar. É um dogma. Escribas e fariseus o espionavam. Olha. Pra quê, né? E eles pensavam, se Jesus curar é sábado, o acusarão. Sabendo disso e indignado, Jesus chama o aleijado para o meio de todos e argumenta, quer dizer, conversa com ele. Se uma ovelha cair no poço num sábado, não irão socorrê-la? E um homem não vale muito mais que uma ovelha? Então é permitido fazer o bem no dia de sábado. Ele vai e cura a mão. Quer dizer, ele já dá o argumento ali. Mas você veja o seguinte, né? Esse espírito mais perfeito que habitou entre nós, vem dessa mediocridade, né? Daqueles que seriam responsáveis por divulgar Deus entre os homens. Seriam os sacerdotes. Os mais preparados. Os mais preparados, né? Aqueles que, inclusive, se investiram como representantes de Deus. Sim. Entendeu? Quer dizer, então você veja, aqueles que deveriam ter a obrigação de divulgar e não o estavam fazendo, e não estavam fazendo por quê? Exatamente porque se apegavam à letra que mata e não ao espírito que vivifica. E depois disso que aconteceu, os adversários enchem-se de furor e tramam contra Jesus. Quer dizer, viram, não acreditaram, não perceberam e ficaram raivosos. Ficaram raivosos porque eles foram derrotados. O público, né? Jesus fez de uma forma pública que qualquer imbecil percebia, e menos aqueles que estavam possuídos de orgulho, de vaidade, de inveja, porque eles não tinham aquilo que aquele Cristo tinha. Que é justamente a inspiração. E agregava. E onde o padre Germano diz, onde falta inspiração, nada como um bom ritual. E o ritual é o sábado. É o sábado. Nossa, sábado. Interessantíssimo isso. E aqui, só para finalizar, é o último, que são vários exemplos. É a cura da mulher encurvada, que está em Lucas. Havia ali uma mulher que há 18 anos era possessa de um espírito que a detinha doente, andava encurvada e não podia absolutamente erguer-se. Jesus a cura impondo-lhe as mãos. A mulher se endireita e louva a Deus. O chefe da sinagoga se indigna, diz que a semana tem outros 6 dias para curar. Meu Deus! Jesus replica que no sábado desarmaram animais e os levaram para beber. Desamarraram animais e os levaram para beber. Se não deveria ser libertada a mulher daquela prisão também, apesar de ser sábado. Quer dizer, ele tinha paciência, ele explicava. Mesmo assim, o pessoal ficava virado, porque era sábado. É o que você falou. Se atinha muito à letra, às convenções do mundo. E não é aquela época, não, Luiz? Hoje também. Até hoje também. O homem continua enclausurado na ignorância. Enclausurado na ignorância, exatamente. Então, o que fique aí para a reflexão de todos nós, esses exemplos de Jesus, e fica uma reflexão final. Será que nós hoje não estamos imitando esses fariseus, esses publicanos que desconfiam, que querem um milagre? Talvez falte a todos nós um pouquinho mais de humildade para ler com o coração, ler com o sentimento e identificar Jesus, não na sua aparência física, mas na sua expressão espiritual. 10 horas e 57 minutos, eu peço ao Luiz que fale as suas últimas palavras no programa de hoje, Luiz. Eu, amanhã, segunda-feira, né, eu estarei aqui em Americana, no Flora Luz. Eu irei falar justamente sobre onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. É uma palestra evangélica, muito gostosa, muito gostosa. E que nós possamos, então, fazer o melhor. E aqueles que convivem conosco, nos escutam aí de Americana, quiserem nos conhecer pessoalmente, pode ir lá que será um prazer. Tá? Um grande abraço para todos. E depois, na quarta-feira, eu estarei lá no Seara Espírita Renascer, lá na Vila Resende. Piracicaba. Tá bom? Então, que nós possamos ter a bênção de podermos estar aqui no próximo domingo. Bom, que assim seja. Então, que Jesus abençoe a semana de todos vocês que estão nos ouvindo. O programa está chegando ao seu final. E aqui pedimos que essa semana seja iluminada, cheia de trabalho, para que a gente possa crescer espiritualmente. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. E vem aí o programa da Igreja Católica Construção. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.